Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior. Com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack. O programa que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, começamos este primeiro bloco dedicando ao coletivo Rock Nativa, o coletivo mais charmoso de todo o Brasil. Vamos iniciar com o som de Rodri Medeiros, Quando Beijo Você, ele que é de Blumenau, Santa Catarina. Depois tem Rodrigo Matilli, Sociedade Cadáver, ele que é de Bauru, São Paulo. Na sequência, Conexão Capivara, Socorro Espacial, eles que são de Curitiba, Paraná. E para finalizar o bloco, tem Crazy Land, Me Esqueceu, Tanto Faz, eles que são de São Paulo, capital. Vamos lá? Let's rock! Assim seja, amém. Muito antes de acontecer o crime do século bom. Muito longe de amanhecer aquilo que cria o dom. Olha bem pra essa terra, veja como voam dela na histeria do som. Olha bem pra nossa reza, veja como voam dela no crime do século bom. Sociedade cadáver, saia dessa terra e nos deixa entrar. Sociedade cadáver, queime a sua sequela e nos deixe entrar. Sociedade bandeira, sociedade padrão, sociedade tonteira, sociedade sabão, falta inspiração. Vacas que voam, que choram derrotas, crianças vestidas de sonhos meus, vidas que estragam o mundo das costas, vidas que morrem por quem nasceu. Olha bem pra essa terra, veja como voam dela na histeria do som. Olha bem pra nossa reza, veja como voam dela no crime do século bom. Você vai, sociedade cadáver, saia dessa terra e nos deixa entrar. Sociedade cadáver, queime a sua sequela e nos deixa entrar. Sociedade cadáver, saia dessa terra e nos deixa entrar. Sociedade cadáver, queime a sua sequela e nos deixe entrar. Sociedade bandeira, sociedade padrão, sociedade tonteira, sociedade sabão, falta mesma hora suspirou. Espirrando gordura pelo fogão inteiro do jeito que a sua mãe adora, só que não, e que só aqui no Frigideira Acústica você pode. Iniciamos este segundo bloco com o som de Expresso 44, Marca Passos, eles que são de Maringá, no Paraná. Depois tem a banda Dedinho, Moms Anxiety Pills, eles que são de São Paulo, capital. Na sequência tem Sudano, Simulação, eles que são de Niterói, Rio de Janeiro. E para finalizar tem Ramon, Gaitada, ele que é de Recife, Pernambuco. Vamos lá? Let's rock! Ah! se dizia, eu posso aguentar. Depois era tarde vindo pra avisar que o corpo reclama, aumenta a demanda, que pode nos matar. Então toma um doce para se distrair, com balas no bolso para se divertir. Feito criança perdida em ruas imundas, basta só um tiro pra subir a pressão. Depois dá um dois, acalma o coração. Copo meio cheio, alma vazia, sempre às escuras. Depois desse inverno em que se colocou, chegam as contas trazendo mais um cor. Estando sozinho em frente à porta, convida as pessoas. Quer saber como eu me sinto? Quer saber o que é brincar consigo? Ser infeliz perdendo os vestidos na simulação. Quer buscar sentir só coisas boas? Estar além das coisas e pessoas? Sentir o corpo exposto ao perigo na simulação. Então toma um doce para se distrair, com balas no bolso para se divertir. Feito criança perdida em ruas imundas, depois dá um dois, acalma o coração. Copo meio cheio, alma vazia, sempre às escuras. Depois desse inferno em que se colocou, chegam as contas trazendo mais um cor. Estando sozinho em frente à porta, convida as pessoas. Quer saber como eu me sinto? Quer saber o que é brincar comigo? Ser infeliz perdendo os sentidos na simulação. Quer buscar sentir só coisas boas? Estar além das coisas de pessoas? Sentir o corpo exposto ao perigo da simulação. Quer saber como eu sinto? Quer saber o que é brincar consigo? Ser infeliz perdendo os sentidos na simulação. Coisas boas, estar além das coisas e pessoas. Mentir o povo exposto ao perigo da simulação. escorrendo o óleo, me sirvo então uma deliciosa fritura regada à base de artistas internacionais que passam aqui pelo Frigideira Acústica. É, meus caros, Frigideira também toca som do exterior. E para começar, vamos começar de Lord Prosser, Back in the Game, ele que é da França. Depois tem a banda Engrouped People, Inspiration Burn, eles que são do Chile. Na sequência, tem Handle Heart, Space, eles que são da Itália. E para finalizar o bloco, tem Crudo Harmônico, Viernes Negro, eles que são de Buenos Aires, Argentina. Vamos lá? Let's rock! Back in the game. Never felt better. Back in the game. Never felt better. Don't leave it alone, 'cause we ain't done. Kicked out the hive, but we're still having fun. Always tidying up these days, staying fighty. Lost my behalf. Back in the game. Never felt better. Back in the game. Never felt better. We'll be right back. Saboreando essa delícia de fritura que você só tem aqui no Frigideira Acústica, vamos dedicar este último bloco a sons que não são extremamente o nosso bom e velho rock and roll do dia a dia. Aos artistas da Aliança de Radiodifusão Independente, que tocam uma MPB de primeira qualidade para vocês. Vamos começar com Carlos Patrício, Revertério. Na sequência, tem Domingos de Melo, Enigmas do Destino. E para finalizar o bloco e o programa, Eliane Salek, Gaúcho. Vamos lá? Let's not rock! Meu olhar é besgo, vê tudo de revesgueio. O mundo vem de viés, no reverso do revés é torto tudo que vejo. O teu olhar é o visco, gruda no meu pelo meio. Vira o avesso, atravessa, pondo-me assim as avessas, dispõe de mim por inteiro. O meu olhar é vesgo, vê tudo de revesgueio. O mundo vem de viés, no reverso do revés é torto tudo que vejo. O teu olhar é o visco, grudar no meu pelo meio. Virar o avesso e atravessa, pondo-me assim as avessas, dispõe de mim por inteiro. Vice-versa, marcha ré, no andar do caranguejo, no desmantelo, no revertério, vou ao encontro do que desejo. Vira o vento contra a maré, gira o tempo no contrapé, sendo o inverso do que vês. Desinvento o anverso ao invés. Eu vou do fim ao começo. Eu vou do fim ao começo. Eu vou do fim ao começo. Eu vou do fim ao começo. Meu olhar é ver. Eu tudo te revesguei. O mundo vem de viés. No reverso do revés é todo mundo que vejo. O teu olhar é o visto. Cuidar no meu pelo meu. Vira o avesso, atravessa, pondo-me assim as avessas, dispõe de mim por inteiro. Vice-versa, marcha ré, no andar do caranguejo, no desmantelo, no revertério, ou ao encontro do que desejo. Vira o vento contra a maré, gira o tempo contra a fé, sendo o inverso do que vês, desinventa o avesso ao invés. Eu vou do fim ao começo. Hoje eu acordei tão triste, quando notei que entre nós nada existe. Acreditando viver um romance, mas pra você foi apenas um lance. Aí a vida vira um drama, culpado é quem acredita e ama. O amor é quase sempre assim, um diz que ama e o outro finge estar afim. Mas tenho que ser realista, acho que sou até perfeccionista. Quero esquecer para mudar minha vida, pra não viver uma vida bandida. Noite sem sono, bebendo e fumando, pra dormir tão insano. A gente quando ama esquece, se quem está do nosso lado merece. Desiludidos fazemos promessas, pra ser feliz todo mundo tem pressa. O amor nunca teve limites, a gente bate, apanha e resiste. A chama do amor é tão quente, igual o desejo de um delinquente. Será qual é minha missão? Eu já vivi o outro lado da vida. É um mistério que não tem solução. O meu destino é um grande enigma. Noite sem sono, bebendo e fumando, pra dormir tão insano. Uru. Uru.

E esse foi o Frigideira Acústica da semana. Mas não se esqueçam que semana que vem tem mais para vocês com novos artistas aqui no Frigideira. E toda semana tem também as lives da Shaq. Toda quarta-feira às 19 horas eu entrevisto um artista ou uma banda de todo o Brasil para vocês. Lives da Shaq. Toda quarta-feira às 19 horas pelo Instagram @patriciashaq com SHAKI. E agora fiquem com a diva Regiane Assolini e o Minuto Dáquila Pesquisas. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini. Você sabia que o nosso DNA teve diversas alterações no decorrer dos séculos? Segundo pesquisas de Dáquila Pesquisas, tivemos uma intervenção nos cromossomos 2 e 3 e isso fez com que nós perdêssemos o nosso padrão original como seres humanos adâmicos. Perdemos nossa longevidade, começamos a desenvolver doenças, envelhecer, reduzimos nossa altura. Hoje, temos apenas 45% do nosso DNA ativo. O restante está como não codificado. Telômeros, centrômeros, não estão funcionando corretamente. Dáquila trabalha para resgatar nosso código genético original. A pesquisa se chama Engenharia Reversa Genética. E as pesquisas continuam. Ficou curioso? Quer saber mais? Busque conhecimento em www.dáquila.com.br. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini.